Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Depois estamos de volta para mais uma sessão do Entranse, a última antes de um curto período de férias. Eu e o Ricardo Carvalho prometemos regressar em breve. Esta primeira parte, como sempre, será conduzida por Ricardo Mariano e abrimos com o último de Raul Pastor Medal, catalão, a residir em Portland, uma música muito delicada. Talvez a mais contemplativa da carreira de Rawelson. É assim que este espanhol se diz nas coisas da música. Está de volta com Vora, por lá Wave Out. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Ouvimos a sessão de hoje do Em Transe com Raul Elson, depois a reunião de dois génios, David Sylvian e o músico alemão de sonoridades eletroacústicas Stefan Mathieu, juntaram-se para reinventar alguns dos temas de Blemish, de David Sylvian, disco editado em 2003. Ouvimos Trauma Ward e termina agora o disco mais negro e de estilo ambiente de Aram Reisbeck, o Sr. Sensi, chama-se The Dream, por lá esta hipnótica Non-Line Really. Seguimos com a música mais melódica e redonda do pianista ucraniano Oleksiy Sakhavich. Chama-se Endless Melancholy. Thank you. Thank you. primeira meia hora do Em Transe de hoje quase a terminar e fazemo-lo de uma forma extraordinária. O último de Sean McCann chama-se Music for Private Ensemble, um disco onde Sean McCann, para além das programações eletrónicas, responsabiliza-se pela execução de violinos, violas, violoncelos, flautas, pianos, percussões e outros instrumentos, tudo de uma forma muito controlada, perfeccionista, obsessiva. A edição do disco chega ao ponto de, em alguns temas, podermos encontrar 100 camadas diferentes sobrepostas de instrumentos. De Music for Private, do extraordinário artista Sean McCann, terminamos os primeiros 30 minutos do Em Transe de hoje com a junção de dois temas, Our Days of Generosity Are Over e Arden, a contar com a voz de Kyla Cohen. Boa noite, eu despeço-me durante duas ou três semanas, dou agora à vez ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Trance, a contar com o chileno Christian Vogel, ele que cresceu no Reino Unido, mas que agora se encontra radicado em Berlim. Compositor, produtor, teórico, podemos encontrá-lo quer através dos ritmos mais sincopados, quer por meio de composições para dança contemporânea, cinema ou instalações sonoras. O seu último álbum chama-se Eselsbrück. Ficamos agora com uma curiosa reedição de Juno, o EP de Nils Fram, que aqui aparece numa versão reworked. A segunda parte desta que é a última emissão desta época de Em Transe. Vamos fazer então uma breve pausa estival. Esta emissão então a contar com Christian Vogel, o álbum Eselsbrook, ainda Nils Fram, num original de Juno, EP que surge aqui numa versão reworked e que inclui quer os temas originais, quer os temas remisturados, curiosamente na ordem seguinte, remistura original, remistura original. As remisturas ficam a cargo de Luke Abbott e Clark. Ainda o projeto de Rachel Evans, Motion Sickness of Time Travel, já não é novidade aqui nas emissões de Em Transe. O álbum chama-se Oust e que mantém a tradição dos lançamentos em formatos revivalistas, tais como a cassete áudio, mas que em termos sonoros surge aqui com uma forma mais austera e sombria. E vamos fechar esta temporada de Em Transe com o terceiro volume de Tidings, de Mark Maguire, ele que recentemente abandonou o seu projeto de origem, os Emeralds, e que aqui continua com meditações sonoras para guitarras e sintetizadores, e cujo tema de abertura inclui samples da leitura do Livro da Lei, por Aleister Crowley. Já sabem, alinhamentos e podcasts sempre disponíveis em radiotrans.blogspot.com. Podem também acompanhar essas atualizações através de facebook.com/radiotrans. Eu e o Ricardo Mariano voltamos, depois de uma breve pausa de verão, para mais uma temporada de Em Transe aqui na Radar. Boa noite e boas férias, se for caso disso. Acima de tudo, um bom verão. Música.